recebe pouco, viu? Só uma canção. Eu acho que deu algo de errado na minha vida de solteiro. Depois que eu te larguei, é que tô vendo, não era isso que eu queria mesmo. E esse aí que você arrumou, não é possível que já é seu amor. Não deu tempo, cê finge mal que tá me esquecendo. Avisa ele que o dono do seu coração chegou. Fala quem é seu verdadeiro amor. Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso. Fala pra ele que ele foi usado. Aí cê volta pro seu braço. Alô, Patiú de Paraíso das Frutas. Fala, sapoia, deixa descer que nós tá pronto, viu? Eu acho que deu algo de errado na minha vida. Vai! Não era isso que eu queria mesmo. E esse aí que você arrumou, não é possível que já é seu amor. Não deu tempo, cê finge mal que tá me esquecendo. Seu verdadeiro amor. Avisa ele que vocês nunca passaram de um caso. Fala pra ele que ele foi usado. Anda baixinho. Avisa ele que o dono do seu coração chegou. Fala quem é seu verdadeiro amor. Aí cê volta pro seu braço. Alô, galera das encomendas. Meu parceiro Roberto Montese. Galera, é boa. Ana Rosa Mustapajós. Meu parceiro Neto, alô, Palhau, alô, Bruno. Chão! Foi na pegada do Rio. Direto de Capuçal do meu Ceará. Em nome da minha 888 Betts. Skin!